quer fundar um lugar, lá tinha um negócio forte, um ferro. É de Exu. Vou buscar pra mim. Aqui, ó. Você não sabe nem se aquilo pertence ao seu Exu ou não. Seu Exu vai querer ou não. Inventa. Tudo no seu tempo. Nossa. Deixa realmente nascer e falar, eu preciso disso, disso, disso. Exu jamais vai pedir uma coisa, um elemento que você não vai usar. Mas o povo quer dar pra Exu, né? Toma, é do meu Exu, toma, é do meu Exu. O Exu tá falando, mas pra quê? Né? Mas não para pra escutar, não para pra entender. Né? Vai lá no livro, tá. Existe uma falange de tiriri. O tiriri não é igual ao outro, tá? Mas eu vi lá no livro que o tiriri é fundamento que vai ser colocado lá. Começando por aí. Não, mas eu li lá que o tiriri tem que ter isso e aquilo. Eu vou lá e vou dar pra tiriri. É. E o seu tiriri próprio tá lá falando, cara, eu mesmo não enxergo. Nossa. Tá enxergando os outros, mas o teu mesmo tá enxergando. É. Não é? É. Como tem calunga que não trabalha com essa cor, não é? Pra eu pedir essa cor, eu tenho que falar o porquê. Mas eu tô me perguntando que eu não vou falar pra você. É. Mas aí tem, né, cada um no seu. Mas é uma falange. Mas é um tal de não querer procurar saber. Mais fácil inventar. Dizer que é. Seu Calunga, é, tem gente que tem mais de 10 Exu? Quantos Exu pode uma pessoa ter? Fala aí, Calunga, fala aí. Pra se conseguir uma falange de 7 Exu, você vai demorar eras. Você mal começou com um, você já tá falando, já tem outro. Ah. Reconhece, mas passou disso, ó. É mais vantagem. Ainda bem que a minha matéria ainda tá no terceiro. É. E quantos anos ela tem de culto ao Exu da forma correta que se manda com os ensinamentos do próprio Capa Preto e o Pai Santo? 20 eras. 20 eras. São 20 anos para quem tá ouvindo aqui na matéria. Já tá no terceiro dela. Só chegou no terceiro. Vai ser menos que ninguém. Nossa. Mas aí tem uma. Tem pessoas que começaram, tô duas eras. Ó, já tô no meu sétimo Exu. Poxa, parabéns pra você. Mas só aí, fala parabéns. Não sabe nem o fundamento primeiro. Parabéns. Ó, o cara é grandioso. Primeiro tem que assentar o fundamento, receber o fundamento de um, deixar esse um trabalhar, encaminhar. Tudo aquilo que tem que caminhar na terra, pra depois receber o demais. Olha. Estamos. Mas a ilusão e aquilo que se inventa sem se ter e sem poder acaba fazendo perder todos os valores. Valores que deixam o médio de receber pelo egoísmo de querer mostrar o poder que não se tem. Na verdade, eu quero cuidar de Exu, não quero seguir a Umbanda. É, e aí? Primeiro que Exu, né, já não vai fazer mais nada. Porque Exu quer Exu, ele vem com o propósito de fazer algo por alguém. Oh. Então se ela não tá na Umbanda, ela não vai estar fazendo nada por ninguém. Não é? É. Então já começa daí. Aí depois, se a pessoa fizer, só observa a vida dela. Olha na feição da pessoa. Uhum. É visível. Nossa. Tá na decadência. Se não caiu ainda, tá pra quebrar. Mas por que se... Aí a pessoa vai olhar para o senhor falando e vai falar, por que se Exu é fiel, se é uma pessoa que se eu cuidar dele, ele cuida de mim, por que que eu vou estar numa decadência? Você deu os caminhos que Exu tem que ter. Ah. Você deu a necessidade de Exu, ou só a cachaçinha vai fazer? Primeiro, nem todo Exu pega cachaça. Uhum. Não é? Todo mundo acha que Exu bebe cachaça. É. Por aí não, mas é onde não tem muitos assim, viu? Tem muitos assim. Tem muitos assim. Muita gente assim que faz um banda no quintal. É, é isso? Sozinho com Exu só. É. Aham. Então é bom que ela nem. É, Deus quiser, ela vai ver. E ela não se ocupe com isso. Porque eu entendo uma coisa que eu achei interessante no que o senhor falou. Exu tem propósito. Exu tem responsabilidades a cumprir. A matéria não quer. Por que que não quer seguir a Umbanda? Não quer responsabilidade. Não quer compromisso. compromisso nenhum. Mas o Exu quer. Porque senão ele não vai continuar sendo Exu. É o que eu falei. Se eu deixar de cumprir o meu caminho que foi direcionado a mim, eu vou ser destronado. Claro. O comandante vai chegar e vai falar, oh, você não merece Exu, você não tá fazendo por onde? Nossa. Aí Exu vai cobrar dela duas vezes. Nossa. Tô falando mesmo. Não sei mais. E daí eu vejo gente chegando pra mim que faz esse trabalho e fala assim, eu vou fazer três perguntas pra você. Dependendo da sua resposta, eu já conheço a Umbanda e já conheço o Exu. Sabedor. Dependendo da minha resposta, olha. Nem procura um perito no assunto, sabe? Sabedor. Eu sou capaz, pra cá, um é capaz de virar e falar, quer que eu bato a cabeça pra você? Não. Por quê? Tá no alto grau do conhecimento já. Os grandes mestres, os grandes mestres e os grandes magos, como eu falei pra você, um grande mago sabe. Sabe. Os fundamentos têm que ser seguidos, senão ele sabe que vai ser cobrado. Então, se uma matéria se diz em três perguntas, eu já digo quem é Exu. É. Não é? É. Traz pra mim. Qual que é o posicionamento do senhor Capa Preta a respeito disso? A colocação que eu tenho como guardião, chefe de trono, a espiritualidade é infinita. Aquilo que você acha que você conhece, você mal começou a viver. Mal começou a viver. Desde o momento que se faz uma colocação, que através de uma resposta se conhece o que é a Umbanda, está totalmente perdido. É hipocrisia pura. Justamente porque a espiritualidade é infinita. O conteúdo daquilo que se forma em cada realização de um trabalho, em cada realização de uma gira, é totalmente diferente uma da outra. Tanto é que é diferente que nem as casas que se estão centradas, nenhuma é igual à outra. Como é que se conhece? Nossa. Como é que se pode dizer que conhece a Umbanda? Se cada um traz o seu elemento, cada um traz a sua formação de trabalho, cada um traz o sustentamento daquilo que é plantado, em cima da verdade, não da hipocrisia e da mentira. Então, é infinidade. Está totalmente errado isso aí. Quando fizerem a colocação a você, você sempre diga, como é que eu posso saber se a espiritualidade é infinita? Quanto mais se vive, mais tem a colher de se aprender. Entendeu? Não. Entendi, sim. Esse é o processo. Mas tem uns que não têm o conhecimento, e acho que pode ser ali sustentada em poucas palavras. Pode se resumir, se colocar em poucas palavras. Não é assim. Não. Tanto que não é assim. Que dentro de uma casa espiritual, a rotativa sempre está em busca de ajuda. Várias encarnadas totalmente diferentes um do outro. Olha. Entendeu não? Entendi. Sobre hoje cedo era o seguinte, eu vi também dessa felicidade dizendo assim, o seu relacionamento com o Exu vai culminar num ponto onde você vai precisar usar sangue na tronqueira, ou vai precisar usar sangue para continuar alimentando esse relacionamento aí. E eu aqui com o comandante, com o seu caluno, gostaria de ouvir um ponto de vista do mundo espiritual. O sangue é vida. E se determinados pontos da vida for necessário, se usa. Em determinados pontos da vida, se é necessário, se usa. Hã? Qual é o ser encarnado se não come a carne branca? Hã? Sim, senhor. A carne branca não tinha vida? Sim. Não tinha sangue? Sim. Se é necessário, se usa. Não tem corpo que se fique em pé sem o sangue correr pelas veias, tem? Não. fica, que Exu só viva disso. Bendita aqui. É. Ah, não, vamos conversar assim sobre isso. É, então, esse sangue que precisa, até queria deixar claro, estava aqui anotado. É animal. Sim. Exatamente. Ah. Animal. Sangue animal. É. Mas isso aí, Ana, agora um outro esclarecimento que a gente precisa, e bastante. Os senhores nos fazem ideia, assim, vocês fazem mais ideia do que a gente pensa, né? As pessoas diziam assim, quem usa sangue animal é quimbanda, não é umbanda. É um assunto que os senhores gostariam de falar, porque isso é realmente polêmico. Isso está totalmente errado. Ah, explica. Isso está totalmente errado. A quimbanda, ela vive constantemente no culto aos Exu. Ah. No culto obscuro do quiumba para o Exu. Ah. A umbanda, ela também necessita, foi como eu acabei de dizer a você. Isso. Se eu preciso sacrificar um frango para salvar uma vida, eu vou deixar uma vida morrer e não vou sacrificar o frango. Entendi. Nossa. Eu vou sacrificar o frango para salvar uma vida. É, entendi. Hã? Se eu tenho que tirar de cima de uma tarifa uma pessoa que está enferma e eu necessito de um frango para fazer, ou de um peixe, ou de uma outra coisa para levantar aquilo e curar aquela doença, você acha que eu não vou usar? Vou, pela ordenância daquilo que foi dado, ajudar o ser encarnado, você acha que eu vou deixar de ajudar? Eu vou deixar de usar um elemento que foi criado para a natureza, para o sacrifício? Eu vou deixar de usar isso? Hipocrisia. Não vou deixar, não. Nossa. Hã? Não se pode. Se coloca aqui em banda, se coloca aqui em banda com uma derramação do sangue. É. E nem todos os atos dentro da quimbanda é a derramação do sangue. Uhum. Nem isso. É. Tem que se acabar com essa hipocrisia, essa maldição de pensamento inútil que se coloca. A colocação do sacrifício do animal é para se valer uma situação, uma questão entre a vida de um ser encarnado e a vida de um animal. Qual você prefere? Eu estou fazendo uma pergunta a você. Sim, estou respondendo. Ser encarnado. Então, sim, senhor. Está dada a você a resposta do porquê do sacrifício. Nossa. Hã? Se vem uma pessoa, você é um médico canalizado, preparado de todas as suas formações. Vem uma pessoa necessitada de uma porta aberta, que essa porta há muito tempo não se abre. Se está vendo que tem um espírito zombeteiro ali, que foi tratado de um antepassado, de uma outra pessoa com muita energia negativa e está atrapalhando aquela vida. E a única solução para salvar aquela vida, abrir os caminhos para aquela pessoa ter prosperidade, é passar um bicho nela, chegar numa determinada estrada e sacrificar o caminho abrir. Você vai deixar a vida dela continuada fechada ou vai passar aquele bicho e vai sacrificar na estrada? Para o bem fazemos tudo. Então, tá dada a resposta. Nossa, tá completa. E a todos que quiserem ouvir, o sacrifício do animal não é judiar do animal. Fala. O sacrifício do animal é o processo de se trocar uma situação negativa pela uma situação positiva. Você está entendendo? Sim, sim. Vamos acabar com isso de falar que está sacrificando por maldade, por fazer mal, por judiar, nada disso. Tanto é que em cima de determinadas coisas que se faz dentro de um culto, só se usa o egé, a minga, o sangue. É. A carne, ela é totalmente consumida para o alimento. Então vamos acabar com isso. Calunga, que se pronunciar, o promotor. Calunga, hipocrisia de tudo isso aqui. O mestre já tinha falado, você não come a carne? É. Hein? É. Então a carne teve que ser cortada para você poder comer. Aí a hipocrisia do povo. Sim, sim. Para falar, então tá, Exu é só maldade, Exu é só matança. E é como eu também falei. E nem é sempre que tem que ser feito isso. Agora, necessidades absolutas que é necessário fazer. Agora eu vou te fazer uma colocação. A mãe, quando tem um filho, qual é a primeira coisa que ela dá ao filho? Peito para mamãe. E o leite é o quê? O leite é o quê? É um fluido do corpo da mãe. O leite é o sangue, pô. Ah, o sangue. Hã? O sangue que produziu o leite. Não foi dado o alimento da vida ali? Aham, sim. Ah, então, entendi. É um sangue branco. É isso. E para se criar? Você está aprendendo muita coisa, hein? Pra se criar a vida. Verdade. Pra se criar a vida, pro contato entre homem e mulher. É sangue também. Hã? Tudo é vida. O sêmen não é sangue? Ou não? Se o senhor tá falando como comandante, eu vou dizer, mas assim, no meu conhecimento, é o que produz, né, da junção do corpo inteiro para produzir aquilo. Então o sangue que tem aqui. E a primeira formação do óvulo é o quê? É o sangue, é uma bolinha de sangue? É, isso. Hã? É. Então. Mas olha, os senhores esclareceram uma coisa que era muito importante, porque a gente tem realmente essa hipocrisia de dizer é sangue, é ruim. É usado para maldade. É. E nunca paramos para pensar que pode ser numa situação de vida ou morte. E aí você vai escolher um ou outro, não é? Exatamente. E esse processo não pode deixar de existir. Na própria escritura disse. Mas ninguém combate. Na própria escritura disse. E não foi combatido pela igreja. Quando o maior disse lá, olha, pega teu filho e leve até a pedra e sacrifique. É. Quando ele foi para sacrificar o filho, o que que se ouviu uma voz dizer a ele? Você acha que eu ia mandar você sacrificar o seu filho? Pegue uma ovelha e sacrifique. Nossa. Ah! Mas isso não é combate. Mas por que que aquela ovelha foi sacrificada? Para que a vida e a prosperidade renasce naquela vila. Nossa. Naquela aldeia. Sobre a fé. Sobre a fé. Entendeu? E aí? Cadê a hipocrisia de questionar isso aí? Hã? Nossa. Cadê? Então vamos parar com essas coisas. Nós não estamos vindo ao mundo dos encarnados para dar um processo negativo, mas um processo da evolução. Pode ter certeza. Ah, mas é um espírito também que passa pelo processo de todas as energias cósmicas carnais. É. Entendeu? Se nós estamos atuando num corpo que também leva as suas falhas, os seus desejos, tem que ser tudo perfeito? Não, senhor. Hã? Não. Tem que ser tudo perfeito? Não, senhor. Então eu vou citar mais uma proescritura para você. É. Quando se viu Madalena lá, acuada num lugar para ser apedrejada, o que foi que o filho do homem maior disse? No momento que estava olhando lá, qual de vocês que nunca errou, julgue a primeira sentença. Oi. Quem foi que julgou? Porque todos ali haviam já errado. Ninguém. Hã? Foi todo mundo com o rabo entre as pernas. Aí vai dizer assim, mas um Exu falando isso? Se um Exu é o cosmo próximo de todas as coisas materiais, como é que pode ignorar a escrita? Hã? É. Falei besteira. Você está dentro de uma cama de Exu. Sim, sim. Isso é uma pancada, né, cara? O mestre está falando que há necessidades. Sim. Você está dentro de uma cama de Exu, não precisa ficar mostrando esse negócio. Você está vendo Egé por aqui? Não. Sangue? Não. Está vendo morte, matado? Não, sim. Quando se é feito em determinados momentos. Não é necessidade. Feito para mostrar para ninguém. Não é feito para chocar ninguém. Porque muitos adoram fazer, vão matar a galinha, vão abrir o olho do bode, não sabe nem por que é. Coloca ela só para enfeitar, para falar, olha, eu sou poderoso, eu faço a maldade. Nossa. É ilusão. Se tratou de Exu, é maldade. Se tratou de Exu, é matança. Está errado. Então você já viu a junção das duas coisas. Para salvar um ser encarnado, se sacrifica um animal. Para abrir um caminho, se for necessário, se sacrifica um animal. Hã? Você não sabe o que vem com você de vidas passadas e está ocupando você nessa vida presente? Claro. Hã? Claro. Você sabe? Não. Então. Exu sabe. Exu sabe a necessidade. Por isso que cada um que necessita da sua ajuda tem a obediência. Não pensa que uma água só vai resolver o problema, que não vai. Tem determinadas coisas que não resolve só com a água. Tem determinadas coisas que não se resolve só com uma vela acesa. Tem determinadas coisas que não se resolve só com uma garrafa de cachaça. Agora vai de cada um da sua necessidade. Quem necessita não questiona, aceita. Cada um não sabe onde a ferida dói. É. Quem necessita não se questiona assim. Então, pra mim, pouco me importa aqueles que questionam, tá fazendo falta nem diferença nenhuma pra mim. Certo. Eu tô continuando cumprindo o meu dever espiritual. E ajudando quem tem crença e fé naquilo que faço. Então, pra mim, aqueles que não aceitam, é como uma fumaça, sumiu. Tá certo. Nossa. Mas esclareceu bastante. Porque... É... Mas isso não quer dizer também que não tem gente que faça coisa errada, né? Tem bastante gente que faz o mal feito mesmo e coloca e diz assim. Igual o seu Calunga falou. A pessoa vai lá, mostra, olha que eu faço o maldoso e tudo e eu sou Exu. Tem disso também, né? Que a pessoa tem que saber discernir, porque Exu não tá. Exu só trabalha dentro da lei. É aquele que derrama o sangue em vão, vai de carcar com o sangue em vão. Ah, tem essa também, né? Agora, se uma pessoa fala assim, eu vou alimentar o meu Exu. Cada mês eu vou lá, vou cortar um frango, colocar um sangue pra ele. Isso já não é. Não há necessidade disso. É. Não há necessidade disso. Para se sacrificar, realmente é só na necessidade. Entendi. Não é naquilo dizer assim, eu vou lá e vou fazer um, dois, três, sete. Tá errado. Ah. Tá errado isso aí. Entendi. Tá errado. Então uma casa, por exemplo, de Umbanda, que faz matança constantemente para agradar Exu, é o que o senhor está dizendo que está errado. A matança tem um propósito, tem que ser no último caso. Exatamente. Entendi. Exatamente. Nossa. E que há de preconceito em cima disso, e eu vou falar por mim mesmo. Nunca entendi por que matar um bichinho se tem jeito de fazer de outro jeito. Mas os senhores explicaram. Às vezes é pesado e veio de outros tempos e nós não conhecemos tão bem assim para poder ficar julgando, né? E aí é necessário fazer aquilo para salvar a vida. Entre, eu já disse, vou dizer, entre um animal e a vida humana, eu vou salvar a vida humana. O animal já nasceu num processo, ou de um jeito ou do outro, para ser sacrificado. Tá. Vocês comem e sacrificam eles direto. Nossa. Em vão, tipo, muitas vezes, né? Não é? É. Então? Na caça, por exemplo, que mata pra ver o tombo, né? É. Um pato... Quantos derrubam aí só pra ver cair? É. E isso tá certo? Não. Ninguém fala nada. Isso é dentro da magia da existência, da vibração da espiritualidade, e isso dá a colocação que? Pra salvar. Então nós vamos salvar. Se eu precisar fazer, eu faço. Como já fiz, muitas vezes, para salvar, para ajudar, para levantar quem estava arrebentado, para tirar uma insônia de quem não conseguiu ter o descanso. Agora, que nem eu acabei de dizer a você, quem vai aceitar, quem vai criticar, quem vai julgar, para mim pouco me importa. E vou continuar o meu trajeto de missão espiritual do mesmo jeito. E outra, ninguém sabe o dia de amanhã. É. Não é? Entendeu, Lato? Eu conheço uma pessoa que diz assim, olha, vocês cultuam esses Exus, é tudo zombeteiro. Eu falei, mas e no dia que você desencarnar e você precisar da ajuda deles? Como é que fica nessa hora? Os senhores vão ajudar? Uma pessoa que fala assim? Eu vou fazer uma colocação para você. Sim. Não é que Exu é zombeteiro. Zombeteiro é o próprio ser encarnado. Não é. Não é Exu que é zombeteiro. É o próprio ser encarnado. É viver, só achar que vive o momento. É achar que vive só aquela instância. Mas um dia as coisas acabam, tudo passa. E nesse passar e nesse acabar é que recomeça alguma coisa que deixou de entender. Aí o acerto chega. O acerto chega. Pode ter certeza. Nenhum ser encarnado veio ao mundo para ser eterno. Nenhum. Hã? Nossa. Nenhum. Nenhum. Então, ou por essa, ou pela aquela, ou por outra, vai ter que passar por nós. E aí é a justiça que o senhor falou que vai comer. Aí e eu não gosto de você, eu não gosto. Não tem nada disso. Não tem isso, gostar ou não gostar. Tem que se fazer o que tem que se fazer. Isso. Dar o encargo da responsabilidade daquilo que deixou ou que fez negativo aqui em cima. Acabou. Gostar e não gostar. Quem é que quer morrer? Quem é que gosta? Ah, vocês. Ei, Calunga. São os seres encarnados, são acostumados a falar assim. Morreu, vai pro céu, né? Oh, que besteira grande, né? Como vai pro céu? Morreu, vai pra terra, pô. Vai, como vai pro céu? Vai pra terra. E é pela terra que o espírito é sugado e levado pra onde precisa ser levado. Não, não é nada pro céu, não. Nada pro céu. Ah, morreu, tá no céu, tá isso, tá aquilo. Pura hipocrisia, não. Vai pra terra, o buraco tá aberto e vai ser ali, ó. Cobrido pela terra e a terra vai puxar tudo aquilo lá e vai ser levado pro portal. Acabar com essa hipocrisia. Ai, me regenerei dos meus erros. Estou na altura do céu. Você vai na altura do céu, você vai pra dentro do buraco, seu infeliz. Chama o padre pra me livrar dos meus pecados. Você vai pra dentro do buraco. Então, e essa de dizer assim, olha, eu estou doente, estou prestes a morrer, vou matar um bode para Exu, para ele me livrar de tudo maldade que eu fiz durante a vida. Eu já falei lá atrás para você, já está agregado, não tem como escapar. Já está agregado? Já está agregado, não tem como escapar, não tem como dizer assim, agora eu vou ser bondosinho, vou me livrar, Exu vai comer e todos os erros vão sair da minha vida cósmica para o meu espírito ir em paz. Vai. Vai ser pior. Vai ser pior. Vai ser pior? Ai. Eu só vou fazer uma citação para você. Existia um sacerdote espiritual que ele fazia muita maldade. Uma noite eu cheguei para ele e falei, olha, você toma cuidado com essas maldades que você anda fazendo, porque vai chegar um momento que você vai ser cobrado. Ele chegou para mim e falou assim, mas até eu ser cobrado, vai demorar muito. Eu falei, você acha isso, né? Mas nós que somos espíritos não achamos isso que você está achando. Pouco tempo ele caiu em cima de uma tarimba, se entortou todo, ficou lá. E ele não conseguia desencarnar, ele não conseguia ir dessa para outra. Chamaram o povo da reza, chamaram o povo do Saravá, como vocês dizem, que somos a linha da Umbanda, chamaram tudo que é jeito. E nada fazia ele. Aí chegou um determinado momento que o Exu pegou ele deitado e falou para as pessoas que estavam lá, ó, ele só vai embora quando eu achar que ele deve para ele pagar tudo que ele jogou em cima de mim. E ele só foi embora depois que o Exu cobrou tudo que tinha que cobrar. Aí ele foi embora. Aí foi fazer o acerto lá no portal de Exu. Mas Exu castigou ele em cima da terra, porque ele só usava Exu para maldade. Então você que usa o seu Exu, a sua levara, para maldade, se prepare que no processo, quando você menos esperar, você vai ser cobrado e julgado em cima da própria terra. Eu? Em cima da própria terra. Pode esperar que você não escapa, não. Escraviza, Exu, escraviza. Vai escravizando, sua hora vai chegar. E Exu vai comer você em cima da terra para depois acertar as contas lá embaixo. E você não vai pro céu, mano. Seu capeta humano. Seu capeta humano. Mas ela foi embora, seu capeta. Ai, meu Deus. Mas é, como que o senhor ainda consegue ter tanto bom humor no meio de tanto assunto tão sério? Mas, como eu consigo, se eu sou a semelho conhecido de todo o portal, e eu só tenho que dar risada. Nossa. E brincar mesmo, sabe por quê? Porque se eu não dar risada e não brincar, como é que eu posso dizer que eu atuo no campo de tratamento espiritual? Eu não posso fazer isso. Eu só tenho que rir, porque muitos batem, como diz o Calunga no peito, e diz, ah, eu posso, eu faço, vai destruindo família, vai fazendo isso, fazendo aquilo. Vai fazendo, seu miserável, que vai chegar a sua hora. E eu vou estar só olhando de braço cruzado, vendo o seu Exu te castigar. Eu, ah, mas esse Exu é melhor? Não, eu não sou melhor. Eu sou atuante daquilo que vim para atuar como guardião. Eu, seu mercenário, vai lá vender o seu Exu. Vai, seu mercenário. Para maldade. Caveirinha até com sua cabeça. Como que é? É, caveirinha até com sua cabeça. Mas é. Você se diverte com nós, né? Mas o caveirinha sabe que eu falo mesmo. Eu estive aqui com uma encarnada, um trabalho aqui. citação para ela, ele estava aqui me auxiliando. Na hora que eu falei, ela baixou a cabeça, não foi, Camila? Não tem como esconder o que você faz de errado para Exu. Nossa. Não tem como. Então aquilo que você acha que as mãos estão tá vendando os olhos e não se enxerga, você está enganado. E tem muito mercenário, como se diz aí na terra, que pega o Zacué e usa para falar que Exu está escravizando e fazendo a maldade. Mas esses mercenários vão pagar em cima da própria terra. Eu, e depois vão ter o julgamento espiritual. Pode ter certeza. O senhor acha que eles estão agindo assim, sem entender que isso vai acontecer? Eu não tenho medo disso. Eu já falei para você que não existe inocência. É. Não existe inocência naquilo que se crê. Então eles não têm medo de Exu. Eles não têm medo, eles sabem da reviravolta que Exu pode dar. É. Aí na casa deles começa a faltar isso, começa a faltar aquilo, falta felicidade, falta amor. Falta de você ter alguém para ser feliz, já é a cobrança, hein? Já é a cobrança. Já tá ali, já. O prefeito paga pra mim. É, já começa a cobrança, né? Entendeu? Isso aí vai existir. Não adianta. Ah, mas capa preta, tô falando a verdade. Para aquele que sabe o que é realmente, para aquele que sabe o que é realmente o culto da espiritualidade, sabe que eu estou correto. Para aquele que não sabe o que é realmente o culto da espiritualidade, da nossa dimensão, de conhecimentos e valores dentro da nossa energia, tá aí fazendo essas besteiras que ando fazendo, viu? Vibrando em coisas negativas e fazendo uma sujeira imoralmente em cima da religião, viu? E vocês vão ser cobrados. Agora, quem sabe realmente, sabe que a conduta da minha palavra é correta. Seus hipócritas malditos. Nossa, seu Papa Preto, o senhor fica assim... É, até alterado, para eles entenderem que o senhor não está brincando. Não, eu não tô aqui para brincar. Eu tô aqui para ser justo. E o elemento da vida espiritual tem que ser respeitado. Não está sendo respeitado como é preciso, por causa de tanta sujeira que o ser encarnado se coloca a jogar sobre o mundo da espiritualidade. Pela troca, pela ganância, por dizer que quer viver melhor, pela fragilidade do outro que chega necessitado. Então, para quem realmente sabe o que é espiritualidade, sabe que o que eu estou dizendo é correto. Para aqueles que vivem na ilusão e brincam com a espiritualidade, vivem neste mundo, viu? Dizendo que se é portador do oculto, fazendo erro, mas só que o erro vai ser cobrado de você. Pode aguardar que vai chegar o seu dia ou sua noite. Pode chegar. Pode esperar que vai chegar. Aonde as doenças começam a aparecer, o retorno bate na sua entrada de porta. Entendeu? Eu não gosto de hipocrisia, eu não gosto de falsidade. Eu não gosto que se use o nome da espiritualidade em vão. Eu não aceito essas coisas. Nós temos os nossos valores. Nós temos os nossos respeitos. E está sendo perdido diante da hipocrisia, da mal formação religiosa de muitos que estão dentro do culto. Viu? De muitos que estão dentro do culto. Mal formação religiosa. A malformação religiosa. Pessoas que não sabem o que significa o primeiro decanato da existência espiritual e já começa a falar que tem 21 chaves para fazer e desfazer qualquer coisa na vida de qualquer ser encarnado. Isso aí está errado. Está errado. Por isso que você que está necessitado de uma ajuda, você que está necessitado de um amparo, de um fortalecimento, saiba procurar uma casa certa. Viu? Não deixe a sua necessidade, a sua carência, a sua fragilidade jogar você nos piores buracos para depois você dizer que a espiritualidade é uma ilusão. Porque a espiritualidade não é uma ilusão, é a realidade. A espiritualidade é uma firmeza, é uma coisa concreta que infelizmente pela carência da sua necessidade você acaba entrando em lugares que não deveriam entrar. E culpando os outros. E culpando quem não deve ser culpado. Entendeu? Comigo é assim. O senhor manda a letra. É, sabe quem ouve. É que nem eu acabei de dizer, quem é realmente formado dentro da hierarquia da espiritualidade dos fundamentos sabe que tudo que eu estou dizendo tem fundamento. Isso. Agora, quem não é, meu compadre, vai continuar vivendo na ilusão e desgraçando a vida das pessoas. Nossa. E aquele que não é formado, que é iniciante, ouvindo as palavras do ensinamento dado, vai poder parar para pensar. Vai poder parar para analisar e falar, não, eu vou encontrar um caminho. Eu vou passar a respeitar o oculto, ou parar de brincar. Aquele que realmente quer seguir. Quem não quer, continua aí se ferrando. E achando que tá no melhor de todo mundo, né? Tá na frente de todo mundo. Melhor que todo mundo, enganando os próximos, né? Mas fica rico, não fica, senhor? Rico? É. Às vezes tem gente que fica rico assim, usando... Será que toda a riqueza que se obtém acaba cobrindo as carências das outras coisas? Não. Hã? Não, senhor. Será que toda a riqueza que tem acaba evitando um câncer no estômago? Hã? Não, senhor. Um câncer na cabeça? Não, senhor. Hã? Não, né? E é a hora de ser comido vivo. O senhor ri assim, porque diz assim, chegou a hora da cobrança, né? Chegou a hora de pagar. Chegou a hora de ajustar a conta. Não chegou a hora de ser maltratado. Não, chegou a hora de ajustar aquilo que você precisa pagar. Então. Chegou a hora de você ali entender que tudo aquilo que você fez foi de errado e você não escapou. Você não saiu impune. Você saiu punido. Quantos estão aí se enriquecendo, se enriquecendo em cima da necessidade dos outros? Se enriquecendo, a pessoa vai lá dar o que pode, volta para casa, não tem nem o que comer, mas muitos estão lá com anel de ouro nos dedos, né? Tá lá com os palacetes, né? E os coitados que fez data lá na pobreza. Exu que é isso, moço? Não. Que não. Não. É os, o mundo é dos espertos, não dos honestos, né? Exu que é igualdade e respeito a todos que procuram uma casa. Porque quando procuram uma casa são necessitados. Quer o amparo, quer a verdade, quer a ajuda, quer o direcionamento. Não quer a hipocrisia de se enganar por uma palavra em nome de uma divindade. Isso foge de tudo que é espiritual. Isso foge de tudo que é espiritual. Mas vai chegar a hora. E dessa hora não se escapa. Dessa hora não se escapa. Então o senhor acha assim que a citação nada fica sem resposta é correta? Exato, mais do que correto. Nada fica sem resposta. Nem o bem que a gente faz também. Exato. Mas dizem que tem bem que a gente faz só para ser parecido bonzinho. Esse também não é recompensado. Quando você faz o bem com a hipocrisia... Parece bonzinho, mas... Quando você faz o bem com a hipocrisia, você não está sendo bom. Lembra? Espiritual, tudo vê, tudo escuta. Você não engana o espiritual. Não engana. A boca fala o que quer, mas o coração é que mostra o que sente. Mas no mundo ele foi visto como bonzinho e ganhou passagem. É, pro mundo. É. Pro mundo. E pros trouxas. Uhum. Pro mundo e pros trouxas. Pros trouxas, que acredita. Sou bonzinho. Vem cá, meu amorzinho. Né? Como muitos usa de Exu pra fazer as safadezas, né? É. Usa de Exu pra aliciar as mulheres. Não é? É. Usa de Exu pra só viver na safadeza, na sacanagem. Exu não precisa disso. Nós temos a nossa, nosso encanto, nosso mistério, mas não precisamos usar de ninguém na má fé, não. É, entendi. É, hipocrisia, sujeira. O senhor Calunga, o senhor acha que a pessoa que é trouxa, ela tem parte na maldade que surgiu daquele que por fraqueza se sentiu em cima dela? Por exemplo, o cara gosta de maltratar alguém. Encontrou a facilidade daquela pessoa. Foi atraído e encontrou a fome com a vontade de comer. Se ela se cuidasse, não fosse trouxa do outro, ele também, de repente, não teria feito esse mal. Aí ele não foi trouxa. Ele só foi parceiro. Porque ele já estava fazendo. Aí juntou com o outro que gosta de fazer. Então, encontrou um parceiro. Não foi trouxa. Trouxa é aquele que tá lá dentro de uma casa, tá vendo a porcariada toda. A pessoa tá vendo que aquilo não é legal. Mas a pessoa, não, vou continuar aqui mesmo. Eita. E tá lá sendo consumido, tá lá dando, se dizendo Exu, né? É. Esse é o trouxa. Entendi. Nossa. Mas quem deixa assim a maldade acontecer, ou então desperta a maldade no outro, esse também tem culpa, né? A pessoa chega e fala assim, mas o seu capa preto falou uma coisa interessante. Fragilidade do outro que chega. Abusando da fragilidade do outro que chega necessitado. O senhor estava se referindo também, por acaso, a esses Exus ou os espíritos que recebem aquela oferenda para fazer uma maldade e faz assim achando que não vai ter nenhum retorno, daí vem peso nas costas dele. Também. Também. Também. Também se agrega. Todo mandante tem um enviado. Ah. E todo enviado paga pelo mandante. Entendi. Juntamente. Ah. Entendeu, André? Então, o enviado paga pelo mandante juntamente. Daí ele não vai ficar contente. Ele vai voltar no que ele... Por isso que vai castigar aquele lá. Foi o que eu disse para você, daquele zelador que sofreu em cima da... Isso. Mas, sim. Mas no caso, quem castigou esse zelador? Foi esse? O próprio Exu dele. Olha, então, é outra pessoa. Foi o próprio Exu dele que castigou. Enquanto ele não pagou tudo que ele tinha para pagar pelo Exu dele, que foi dado tudo que deu em nome do Exu, o Exu não deixou ele se desagregar. Nossa. Então, igual o seu Calunga falou, seu Calunga, eu não sou amigão de ninguém. Eu estou me arrependendo. Eu sou fiel quanto me for fiel. Ah. Se tentar me escravizar ou fazer eu pagar por algo que eu não fiz, eu te deixo sozinho. Nossa. Mas e se, por exemplo... Ele gostou, né? É, mas é um monte de gente que entra em contato achando que Exu tem obrigação. Então, é tudo essas perguntas e eu insisto, porque o povo ainda vai sair desse vídeo desorientado. Tem como? Não era pra ter como. Mas é igual o seu Calunga falou, né? A pessoa se coloca nessa posição, tem que esperar a dor chegar. É muito bem só pela dor, né? Olha lá. Só pela dor. Não vem pelo bom senso. Não é assim. E tem gente que demora pra perceber isso e fica lá, depois que morre, na dor por vários anos, antes de se render e falar, dizer, não, realmente eu tenho que consertar. Depois da passagem? É. Eu não falei pra você que eu passei eras e eras? Mas assim, eras... Até eu entender. É. Eu passei por esse processo. Sim. Eu tive que entender que eu falhei, falhei, falhei, falhei. Enquanto o senhor não entendesse... Enquanto eu não entendi. Ficava... E não me desapeguei ao mundo, eu não pude seguir o meu caminho espiritual. Entendi. Então, agora a pessoa fala assim, bom, então o seu capa preta falou, eu vou deixar de seguir esse caminho. Eu estou cobrando por trabalho, escravizando esses espíritos, eu quero mudar. Qual que é o primeiro passo que eu tenho que dar? Deixar de fazer. Deixar de fazer esses atos. Entendi. Né? É. E buscar realmente a essência da espiritualidade. É. E fazer por onde ganhar o perdão da espiritualidade que foi escravizada para isso. Nossa. Eu tenho que ressarcir. Nada se é apagado. Ah lá. Mas tudo pode ser consertado. Ah. Quanto antes começar, antes termina. Melhor. Mas o fato dele falar assim, eu me arrependi. Tem que ressarcir, né? Não fica assim. A boca fala o que quer, pô. A qualquer momento e a qualquer tempo. Ah. Agora, os atos de se cumprir que é difícil. Ah. Os atos de se cumprir que é difícil. Então tá bom. Eu quero falar com os senhores a respeito um pouco da aproximação do Exu na vida da pessoa. Exu entra na casa da gente? Se ele está na sua vida, não vai entrar na sua casa. Se entra na sua vida, não vai entrar na sua casa. Uhum. Que mal tem ele entrar na sua casa? Ele não pode ser cultuado dentro da sua casa. Uhum. Porque junto com o Exu, já deixei bem claro a você, que tem outros espíritos fazerem ali o processo de aprendizado. É. Totalmente diferente. Se Exu é o seu guardião, é o seu protetor, Se entra na sua vida toda, não vai entrar dentro da sua casa? Ele vem espiritualmente. Não precisa vir para ficar se manifestando. Alguns exus diziam assim, eu respeito batente de porta, dizendo, eu trabalho da porta para fora. Da porta para dentro eu não trabalho, mas como o senhor disse, o nosso Exu nos acompanha em todo lugar. O mal só entra da porta para fora. Só entra da porta para fora. Não. Respeito todos. Só entra da porta para fora. O mal só está lá fora. Não. Tá. A energia negativa também não está dentro. Está dentro da pessoa. E onde ela vai, ela carrega. Entendi. A energia negativa pode entrar dentro da sua casa. E aí o Exu só trabalha da porta para fora. E a energia negativa aqui então vai ficar lá rondando sozinha, dominando tudo? Não. O Exu vai lá dentro para botar a energia para fora. Entendi. Mas isso não significa, como muitos fazem, vai lá e fica dando incorporamento dentro da casa. É, e aí? É outro ponto que eu queria falar. Quando a pessoa começa a desenvolver a mediunidade no terreiro, ela pode continuar o desenvolvimento? Por exemplo, vem aqui no sábado, e aí toda terça-feira ela tenta receber o Exu na casa dela? Tá errado. Nem Exu, nem preto velho, nem caboclo, nem baiano, nenhum. Nenhum. A pura divindade com conhecimento e elevação sabe que lá não é lugar. Então nem abaixa, nem vai. Nem vai. Abaixa a ilusão da pessoa. Entendi. E ela corre algum perigo assim? Tipo? Corre. Que tipo de perigo que ela corre? Manifestar o quilombo. Um zombeteiro. Depois você assistindo isso daí que você fez aí, você vai ver que nós já falamos sobre esse assunto. Já. Isso mesmo. Mas é. Às vezes eu faço não, a mesma coisa. O senhor entendeu, né? É que às vezes eu respondo de outro jeito e a pessoa fala assim, ah, mas agora que eu entendi. Tá certo. E sai daqui com uma proposta, né? Mais do que entrou. Então, qual que é o significado da vida? Eu quero perguntar, talvez primeiro, para qualquer um dos dois. Dos senhores quiserem responder, o significado da vida é, partindo do ponto de vista de um Exu que tem trabalhado tanto tempo, se esforçado tanto para chegar a servir a lei maior. Qual o ponto de vista? Do senhor, do ponto de vista do senhor, o significado da vida. O significado da vida, do ponto de vista, como você coloca, de um Exu que já trabalhou tanto e ainda quer continuar servindo a vida maior, a luz maior, a ordenância maior, é ser nada mais, nada menos do que um processo de resgatar muitos que ainda estão perdidos. É. A vida continua. E o resgate nasce sete. Daqueles sete que nascem, vão crescer, dois, três vão precisar ser resgatados. Então o trabalho do Exu com a lei divina sempre vai continuar. Não tem como acabar. Não tem como dizer, eu não quero sair do meu portal de Exu para ir para o outro lado. Porque a tarefa, o dever a qual foi me entregue, foi muito bem aceito por mim para estar onde eu estou. Então, eu quero continuar servindo as leis supremas. Para mim é satisfatório. Se o Exu faz tantas boas obras do lado de cá, se ele ganhar o mérito de ir para o lado de lá, ele vai continuar em obras. Se eu seguir um caminho aqui, em tantas boas obras, em tantos resgates, então eu posso continuar trabalhando. Não é? É. As pessoas põem na visão de que o Exu, quando não quer seguir, quer continuar no mundo de Exu, porque ele quer continuar na escuridão. Eu não estou na escuridão. Eu estou no meu processo de trabalho. Então se eu posso continuar, estou continuando o meu trabalho, do mesmo jeito que eu continuaria da banda de lá. Sim. Então eu tenho a escolha de continuar ou não. Entendi. Vamos dizer, o mestre Capa Preta já ganhou o mérito de virar um caboclo, vamos dizer assim, um grau de evolução. Mas, poxa, ele faz tantas obras boas aqui, por que não continuar? Entendi. Livre-arbítrio até no espírito. E normalmente vocês vão escolher aonde mais se consegue produzir. Se bem que se virasse, em todo lugar dá para produzir, né? Não tem um. É preferência do espírito, como o senhor falou. Mas aqui do lado aqui de Exu eu posso trabalhar mais rápido. Ah, É os contatos. Aqui é coisa mais rápida. São os contatos. Do outro lado lá é um negócio mais calmo. Aqui não. Aqui o negócio é mais rápido. É. Eu vejo o senhor sorrindo, o senhor gosta, não? Aqui é um vento só. Aqui a palavra não tem meia, é certeira. E como é que é com o seu calor? O senhor pensa assim também? Exu é privilégio ou... É, porque muita gente diz assim, Exu é uma expiação, é um pagamento de uma dívida. E muitos dizem não, é privilégio. Eu já ouvi isso de Exu. Como é que é para o senhor? Para mim é um privilégio. É um privilégio? Se você expor dessa maneira, para mim é um privilégio. Ah. Se eu faço bem o meu trabalho, quero continuar bem o meu trabalho. É, isso. Se eu sou bom naquilo que eu faço. Tá bom? Tá. E agora na evolução do senhor como Exu Kalunga, o próximo passo do senhor seria se tornar um Tata Caveira? Não. Não é assim? Não. Pra mim ser um Kalunga tá bom. Tem os meus portais. Tem meu trono, tem meu reinado. Não preciso chegar a ser um Tata Caveira. Somos todos aliados em prol de alguma coisa. Mas... pode ser ou isso não existe, que algum Kalunga se torne Tata Caveira? Não. Não é o próximo passo não. Da evolução? A evolução seria da banda de lá. Certo? Ah, tá certo. Seria o senhor se tornar um caboclo, isso. Um preto velho ou um erê. Aí você já quer demais. Já quer demais? Sim. Entendi. Não, mas calma, é bom. Calma. Tudo consegue um livre-arbítrio durante a vida inteira. Cada um que se comporte. Exato. Tá. É que nem o Tiriri. Você está sentado aí, o Tiriri está aí do seu lado. Eita. Tudo que você faz, Tiriri vai te acompanhando, te guardando. Agora, trate bem dele, viu, meu compadre? Trate bem de Tiriri, porque Tiriri pode trazer um bom fruto na sua vida. Só depende de você. Tá certo. E... se alguém assim quer ir numa outra casa de Umbanda e o Exu não quer, a pessoa vai do mesmo jeito. Se eu falo a minha matéria tá lá, poxa, querem fazer uma visita a um lugar. Uma visita pode. Vamos dizer. Antes dela ir, eu já fui. E falo lá, bons frutos você não vai ter, não vá. Se ela quer ir. Que vá sozinha, falei de bons frutos, ela não ia ter, a escolha foi dela. Mas também o prejuízo que ela ter, eu não vou estar junto, que eu avisei. Entendi. Então, começar a respeitar Exu e saber que vocês não são desorientados. A gente, é que as perguntas vêm desde a base, o senhor está percebendo? Não, eu entendo. Agora eu vou falar para você uma coisa. Você acha que se eu fosse um Exu desorientado, como você colocou, eu teria tanto sustentamento nas palavras? Nós não somos. Hã? Pelo grau a qual está a nossa conversa aqui, já deu para você perceber desde o primeiro encontro que eu sou muito bem centrado. Um Exu desorientado, ele ia falar assim, depois eu dou uma explicação para você. Entendi. Entendeu o que eu quis dizer? Sim. Depois eu... eu não vou falar isso agora, depois eu falo pra você no particular. Entendi. É assim, dizendo assim, às vezes é a matéria que tá falando. Quando isso acontece. O Exu sempre tem a resposta. Você já escutou várias vezes. Depois eu falo, não vou falar isso agora, eu não tenho permissão. Eu falo depois pra você. Já mesmo. Quando você fez uma pergunta, uma colocação para mim no primeiro trabalho que você fez comigo, que você perguntou para mim dos pagões. Eu falei para você, aqui não é lugar para se colocar nisso. Falou. Então, agora, quem quiser achar que... meu mestre explicou que não poderia ser invocada aquela energia naquele momento. O senhor não deixou de explicar e dar a resposta. É mesmo. Você entendeu o que eu quis dizer? Não é, Galo? assento das coisas tem que ser bem colocada e colocada a todos que estão no tratamento da espiritualidade e desenvolvimento espiritual, que Exu não é ignorante, Exu é sábio. Exu não é... Enrolão. Ele não fica enrolando ninguém. Ele é trago. Magistrado. Magistrado. Nas suas artes da magia. É um magistrado. E não é fácil o trabalho que os senhores fazem, né? Não. A gente fala, Exu resolve tudo facinho. É, fácil. Se o próprio ser humano que nós estamos trabalhando lá ao redor é ignorante, temos que fazer uma mudança. Como é que o nosso trabalho pode ser fácil? Como? Entendi. Então tá, a gente está caminhando aqui para o final. Eu gostaria então de começar a entender e compreender suas últimas considerações. Para quem está ouvindo, só que antes do final, seu Calunga, se vai lá, Calunga. Não, mas antes da mensagem final, se uma pessoa tem o Calunga na sua coroa... Na coroa, não. Na coroa, como é que fala certo, então? No seu caminho espiritual. Fala. Se tem a gente fala tudo errado, né? Se tem um Calunga no seu caminho espiritual, o que que o senhor, como entidade dessa linha, espera do médium no relacionamento com o senhor? Centralização. Ah. Busca de evolução. Busca de entendimento. Obrigação. Missão. Calunga não é representante da morte. Calunga é representante do resgate. É isso. Seu Capa Preta, se uma pessoa que está ouvindo tem a linha do Capa Preta no seu caminho espiritual, né? Como perguntei direitinho. Então, o que, que o senhor espera dela? Eu falo para o senhor agregar, né? No que disse o senhor Calunga. O que, que o senhor espera dela como comportamento, mesmo que o senhor já tenha falado tudo isso? Porque às vezes se repete, a pessoa pega. Disciplina. Verdade. Conhecimento. Respeito. Informação. Agora, senhor Calum, o que, que o senhor não tolera no médium que tem o senhor no caminho dele? Falsidade e hipocrisia. Não demorou pra falar nada. Já lançou. Tá certo. Ilusão. Falsidade. Hipocrisia. E ilusão. Nossa. Isso o senhor não suporta. Não suporta. Senhor Capa Preta, o que, que o senhor não suporta numa pessoa que tem o senhor como Exu do caminho dessa pessoa, a sua linha? Arrogância. Falsidade. Direito de achar ser melhor. Eu não aceito que um médico carregue um Capa Preta pode se colocar melhor que as demais. Porque desde o momento que ele faz isso, não é digno de carregar um Capa Preta, porque quem sabe realmente quem é Capa Preta, sabe que todas essas citações que eu dei aqui não fazem parte da energia do Capa. Capa Preta é amparo, Capa Preta é transformação, Capa Preta é resgate. Capa Preta é aquele que dá de ensinamento a verdade e não vive no obscuro da mentira. Isso me enoja. Isso me enoja. Dizer que carrega um Capa Preta é muito fácil. Viver o mundo hierárquico do Capa Preta é difícil. Muito difícil. Porque nas leis a qual uma legião de Capa Preta é formada, com todo o respeito a todos os outros, compadre, aonde se faz um Capa Preta, Capa Preta, quando chega na Terra levando esse nome, sabe que tudo que ele plantou, tudo que ele recebeu e colheu no mundo espiritual é muito forte. É muito forte. Uma casa onde tem o Capa Preta não se humilha ninguém, se valoriza alguém. Tá, entendi. Então vamos lá. Eu vou pedir aos senhores assim a última mensagem. Que fique no coração, na cabeça e no sentimento da pessoa, assim, gravado. O que os senhores acharam que deve ser dito agora para resumir o conteúdo que os senhores querem passar, às vezes até para ajudar a gente a facilitar o trabalho de vocês? Vai lá, Carol. Mas a gente dificulta. Aqueles que querem realmente conhecer a espiritualidade, seguir ela, primeiro respeitem Exu. Exu é um grande mentor na linhagem de cada um. Então, tendo o respeito, terás o respeito. Tendo a fidelidade, terás a fidelidade. Sabendo cuidar de Exu, Exu nunca te deixará sozinho. Jamais brinque com a espiritualidade. Como eu falei várias vezes, respeite o que você não vê, mas sabe que existe. Exu tudo escuta, tudo vê. Então respeite acima de tudo. Veja um Exu como um grande mestre, um grande senhor. Não com chifre, nem rabo, nem só bebendo cachaça, chupando pescoço de galinha. Exu é muito mais do que isso. E que na grande união de forças, da espiritualidade, da banda de cá e da banda de lá, nós possamos conseguir fazer com que se dê o direcionamento a muitos e muitos filhos que estão perdidos, muitos e muitos filhos que estão desencantados com tanta hipocrisia, tanta falsidade, tanta mentira. Não desistam. Vão sempre em busca de realmente encontrar um caminho. Não me faço melhor, mas também não me faço pior. Me faço capaz de seguir a minha obra espiritual. Que as encruzilhadas estejam abertas para aqueles que fazem de Exu um aliado e não um escravo. Meu Mojubá a todos, meu Mojubá o menino, meu Mojubá os auxiliadores, meu Mojubá o meu mestre, por me ter dado a oportunidade de Kaluna estar cá nessa noite, e que as minhas palavras possam ter uma dimensão no caminho de muitos, né? Para que eu possa continuar minha obra. Amém, Mojubaraia. Eu quero fazer uma colocação que naquilo que o ser encarnado divide e acha que é diferenças, soma, no mundo astral não existe separações. Tanto é que estamos aqui os dois, um Exu da Calunga, do cemitério, e eu um Exu das Encruzilhadas das Campinas, trabalhando em prol a ajuda do ser encarnado à necessidade de uma ferida aberta. Às vezes, quando se coloca, se pronuncia Exu Caveira, Exu Calunga, Exu Tata Caveira, logo se vem no pensamento como um Exu que leva uma caveira, como um Exu que trabalha num cemitério, pode fazer benfeitoria a alguém. Muitas vezes, é só encontrando respostas para aquilo que nunca se ouviu, é que entende o valor das coisas que nunca se compreenderam. Às vezes, parando para ouvir, se torna sábio para entender. Quando se fala que Exu é do cemitério, ele só é um guardião que está ali zelando, preservando aqueles corpos que um dia foram guardados e cobertos pela terra. Quando se fala que um Exu é da encruzilhada, ele não está ali se debutado à maldade, mas proteger os caminhos para que ida e vinda possa ser de um bom sucesso. Quando se deixa a humanidade se levar pela ignorância, se perde os valores daquilo que foi enviado pelo Mestre Maior. Se você entender que a mudança se necessita dentro de você, saberá encontrar os valores da espiritualidade. Se um dia, pelo destino, encontrar um capa preta, um calunga, um tirimi, um caveirinha, uma Maria Padilha, uma Maria Rosa, se encontrar uma Maria Mulambo, se encontrar qualquer que seja o Exu, você entenda que Exu é trabalhador para a vida próspera do ser encarnado. Que Exu é trabalhador que está ali atuando para retirar o negativo e entregar o positivo. E se um dia você precisar passar pelo processo de caridade, aonde tem que ser feita uma limpeza, e se for necessário sacrificar, que você esteja em pé, pois todo o sacrifício da vida é o retorno de uma conquista. Não esqueça, meu Mojubá, Ilaro Ejubo, Egili, Banyandio Tchakibá, Ilofujimpinibolini, Babaoni, que quer dizer, a vida é extensa para quem sabe no mundo viver. As coisas aparecem para quem quer enxergar. As palavras são gritadas para quem quer ouvir. Laroê. Laroê. Ei! Calunga, precisamos trabalhar mais junto, meu pai. É só me convocar, não mais. Lá na minha Macaia, aqui, precisamos trabalhar mais junto. Eu só cheguei lá a primeira vez, né? Que seja dado de grande merecimento todo o portal e todo o reinado que você tem. Que você possa trazer grandes transformações à sua menina, à média ao qual você se encontra. E realizar a certeza das suas mãos direcionada à ajuda daqueles que necessitarem do nosso amparo. Que diante da filosofia daquilo que você é capaz de carregar, que todas as sementes sejam bons frutos, porque você é capaz de dar frutos àqueles que merecem viver na plantação. Laroê Exu, Exu Kinemoroni, que o Mulum possa dar a sua mão no canga, o seu verdadeiro reinado, meu companheiro. Viu? Laroê Exu, grande guardião. Pé, a intrusa já lhe chama, pé, a intrusa lhe chamou, pé, a intrusa já lhe chama, pé, a intrusa lhe chama. Dá boa noite pra ir lá, Calunga. Boa noite. Boa noite. Muito obrigado. Muita força pra você. Espero que as minhas palavras possam ajudar a direcionar. Vão, ajudaram bastante. Muito obrigado. Grande guardião. Acorde, menino do Marabu, menino do Calunga. Você está bem? Sim. Eu só vou dizer assim para você. Grande guardião, mais um grande. Sei que você está muito tempo incorporado, desgasta a matéria. Mas tudo que o seu Exu colocou aqui junto comigo possa fortalecer a humanidade. Assim seja. E os quatro cantos do mundo, meu. Assim muito seja. Agradecido a você ter a compreensão do chamado do meu médium para realizar esse trabalho. Valeu. Eu, muito dada. Ei, seu capa preto. Edmavira e Mavan, vou encher. Não é assim? Sim. Muitos caminhos abertos a todos vocês. Muito obrigado. E que esse encontro dos dois guardiões, vida de dois portais, sustente a vida cósmica de todos. Eu? Sim. E que você possa evoluir fisicamente, materialmente, espiritualmente. Que todas as coisas que o seu coração impulsa para o seu cérebro, desejando para uma vida melhor, que Exu possa lhe dar. Assim seja. Eu? Sim. Que você possa estar coberto com todas as capas, com todos os guardiões ao seu redor. Que você saiba separar o bom guardião da matéria que nem chegou a incorporar. Eu? Sim, sim. Saiba separar isso. Porque o verdadeiro guardião nunca joga palavras fora, perdidas. Mas o verdadeiro guardião sempre tem sustentamento naquilo que deixa. Como foi dito nesse diálogo, como você fala. Sim. Infelizmente, existem matérias que não estão preparadas e dizem que são aquilo que nunca chegaram a ser. É. Então leve paz na sua alma, no seu destino e na sua vida. E até a próxima. Até a próxima, seu Capa Preta. Muito obrigado. Pode pôr lá. Pode ir. Mas eu fiquei muito feliz de reencontrá-lo, viu? Muito feliz. O senhor aí é um grande amigo. Que eu considero muito. Que os bons amigos sempre estejam no mundo de vocês. Graças a Deus. Agradecido. Muita força na sua vida e na sua morada, viu? Ei, agradecido, comandante. Até a próxima. Ei, até a próxima. Que tudo que você ouviu e colheu sirva de fortalecimento para você. Sim, sim. Se um dia você necessitar e precisar, esta ganga está aberta. Bimba preta, bimba branca, bimba encanada, capa preta trabalhou e vai pra encruzilhada. Bimba preta, bimba branca, bimba encanada, capa preta trabalhou e vai pra encruzilhada. Bimba preta, bimba branca, bimba encanada, capa preta trabalhou e vai pra encruzilhada. Bimba preta, bimba branca, bimba encanada, capa preta trabalhou e vai pra encruzilhada. Pemba preta, pemba branca, pemba encanada, capa preta trabalhou e vai pra encruzilhada. Pemba preta, pemba branca, pemba encanada, capa preta trabalhou e vai pra encruzilhada. Pemba preta, pemba branca, pemba encanada, capa preta trabalhou e foi pra encruzilhada. E trabalha, Exu, trabalha. Trabalha, Exu, sem medo. Trabalha, Exu, trabalha. Vim das terras do arvoredo. Cadê seu galo preto que eu soltei na encruzilhada? Pra abrir nossos caminhos, guardar a nossa estrada. Cadê seu galo preto que eu soltei na encruzilhada? Pra abrir nossos caminhos, guardar a nossa estrada. Trabalha, Exu, trabalha. Trabalha, Exu, sem medo. Trabalha, Exu, trabalha, vim das terras do arvoredo. Cadê seu galo preto que eu soltei na encruzilhada? Pra abrir nossos caminhos, guardar a nossa estrada. Laue! Salve seu capa preto! Salve seu calum! Salve seu trancarum! Salve seu catacadeiro! Salve seu cadeirinha! Salve Maria Padilha! Salve Maria Rosa! Salve Exu Menino! Salve! Todos bem aí? Graças a Deus. Isso aí é importante. Tá tudo bem com o senhor? Eu tô bem. É uma grande energia, um grande trabalho. Poder ter a oportunidade, mais uma vez, de trazer essa divindade na Terra, é muito importante para o esclarecimento sobre aquilo que nós se colocamos a realizar na nossa vida. A nossa vida espiritual é muito importante. Desde o momento que você interaja corretamente naquilo que a espiritualidade determina que seja feito. Então, estamos saindo daqui da ganga do seu Capa Preta, com certeza realizados por ter trazido essas divindades em terra. No momento em que nosso corpo está dormindo e a entidade interage, ela que trabalha. Então, eu espero para que todas as pessoas que vão ver esse trabalho possam levar um conteúdo, possam colher sabedoria, possam entender o projeto daquilo que está sendo criado e realizado e possam se fortalecer, os nossos irmãos trabalhadores como nós, possam fazer das suas linhas a melhor instância para que a espiritualidade tenha o conforto de trabalhar na Terra e ajudar o próximo. Isso é muito importante. Que assim seja. Muito obrigado por me receber na sua casa, Pai Silvio. Axé, seja bem, sempre bem-vindo dentro da minha casa, junto com a minha família espiritual, junto com a minha família religiosa, junto com a minha família sanguínea. Que você possa sempre ser um irmão, possa ser um amigo, possa ser um filho, para que adentre no nosso mundo, no mundo secreto da casa do Caboclo Itaiguara, que já não é mais secreto, que se abre o propósito de se ajudar, mas que você sempre esteja abraçado por todos aqui. Graças a Deus. Certo? Muito obrigado. Eshuana,